internacional de ultra leve. Centro do tráfego já cruzou Pitão Sul 07. Tenente, aguarde transferência de comunicações, Guardião 07. Sete. Por gentileza. Tá 3.063 após a passagem da Embraer Azul a cauda, sentido ponto de espera, autorizado para o chibé cruzamento, reporte táxi. Afirmativo, após o Azul vai chamar para o táxi, autorizado para o chibé, então 3.063. Paulo Gomar, 23, gate 62 é para o chibé cruzamento. Embraer da Azul passando a cauda, tá livre puxar a na sequência, chame para o táxi, o Bruno 923. Bono 605, decolador 04, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom final de semana, 605. Obrigado, 186. Controle Salvador, bom dia, Bono 605. Bono 605, contato radar, super nível 360, perfil da EL. Contato radar 360 no perfil da EL, Bono 605. 0 graus, 149. 7, 5, 2, 6, 07. 807, prossiga. Zona com um Webjet na curtíssima e a intenção é prosseguir por parte da Aerostar. 807, autorizado. Reporte no solo controlado. Bem, está livrando o litoral, vai chamar no solo controlado a Aerostar, o Guardião. Azul 4299, após o pouso do Boeing da WebJet, autorizado a alinhar e manter a cabeceira no zero. Autorizado a alinhar, motor após o pouso da aeronave, Azul 4299. 70, Oscar em curso, confere, altindo no 07. Número 2 para a cópia, aguarde no portão de número 9. Gente, aguardando, 913. Bravo, Cruz, Salvador, Salvador, local de afastamento para o sobrevoo. Gente, o Bravo Luiz, Salvador, Salvador, corredor forte, 20 milhas. Pista, 17, decola curva esquerda. Usa o aeródromo na frequência da torre 118, decimal 6, afastando-se 20 milhas no forte com controle 120, decimal 8. E o transponder padrão, 016, Bravo Quilo, o Whisky. Correto, o pátio é o 4-2 no POB. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 18-6 da presente, o Bravo Quilo, o Whisky. Solo WebJet 5826, bom dia, livrou. 5826, bom dia, táxi à direita. Na primeira esquerda via pátio 3 e chamada para ingresso no pátio 1, 5826. Tem autorização do T359? Prossiga. Solo 02, correção no solo 08, frequência livre. Autorizado o táxi em frente, à esquerda, contornando o pátio, ponto de espera, torre 18-6, gol no 923. água, Tomás. Nós autorizado Curitiba, nível 360, Presolo 21, Sorocaba, Super Alfa 310, Orana. 10, curva direita após a 2 mil pés, a terceira milha, no perfil da Arbórea Lefa. Controle 208, torre 186, 5122, o transponder está 3859. Deixa eu chamar. 9, cruza 1500. 299, contato radar, Super nível 360, perfil da Perdão, no 7, reporte o ponto esperto. Baixa, puxa, autorizado puxa, atrasamento, vai chamar para o táxi, 663. 5126, pode prender, pode prender. 7, vai guardar antes do pátio 1, 5226. Voa direto, Brise, igual 605. Encontra. Ciente do... Já está ciente da sua aeronave. Pronto, copy, 9131. 370, via Upper Whiskey 58, decola da 10, mantendo o eixo 2000, na saída Pucajama a Aracaju. O controle 208, 118-62 e 5073 ao transponder, azul 9131. Paremos. 5, boa viagem. Chamar ao centro Recife 251-3325, obrigado, bom final de semana, Gol 905. Decolagem 0, Gol 923. Avisado via Índia no posto de espera 18:30, tá 3663, muito obrigado, bom dia. Clear pushback is set up, sending 1-0, we'll call for taxi. OSHA 6312. Primeira, terceira, Autorizado visual da conquista na 200 da 10, à direita, após 2000, Árvore Elefa, 128, 5121, Tripe 5, 221. Tente, confirme o transponder 5121. Tente, 5125. 23? Não, azul 4299, vou hibride. Que Luiz, que decolado 215, controle 1208. Bravo que Luiz, autorizado o cruzamento, mantenha minha escuta até o cruzamento. After that, India taxi, holding short 1810, tower frequency 118.6, thank you. Atende para tráfego, um Charlie 150 a 1000 pés, afastando rumo nordeste. Ciente, 3663. Romeu, Golf, autorizado a decolagem da 17, vento 100 graus, 139. Salvador, Oceania 6212. Oceania 6212, clear line up and maintain 1810. Clear line up and maintain runway 10 6312. TAM 3663, decolado 118, controle 12 a décima 8. 208, 3663. Oi, Salvador, bom dia. TAM 3663, decolou na sua escuta, Dael. 3663, bom dia, contato radar, super nível 340, perfil da EL. 340, nome da EL, 3663. E Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, contato radar, sua para o nível 200, perfil Arbor. 200, Arbor, Romeo Golf. Sonora 23, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 1923, controle. Na escuta, 927. Passa nível 170, chama o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. Recife 1251, alterno 3325, obrigado, bom dia. Para o táxi azul 9131 com 98 no POB, 3 horas e 20, alternando o Maceió. 9131 a 20, Mike, você está no nosso posto de gestão, no nosso posto de gestão. Forte PR, com o Índio, está no nosso posto de gestão, meia. Pontinho, que nos vemos no sétimo de gestão. 614, 1017, obrigado, vou falar. Climb by level 350, Puka departure, thank you. Solo, bom dia, Chanel, 319. Bridge Bridge é 16 com parte de voo. Nosso transponder será 5146, torre 186, frequência controle 1208, Oxe, né? 6311. Pista 2000 ou a 3000, aquele que chegar primeiro. O Xenem é 3 ou 9. Vamos lá. Zero. 663, passa nível 140, chame agora o centro Recife, frequência 1251, alterno 3325, boa viagem. 251-3325, obrigado, bom final de semana. Para o táxi, T3859, 161 a bordo, 4 horas e 20, alternando Campinas. 4:20, negativo, 161, senhor. Ao nível final 310 no PC, senhor? Gente, aguarde. Grato. Entendeu então? Tá o Tapizol lá que eu tava sentindo o táxi. Após o mesmo passar a cauda, tá autorizado o feedback de acionamento importado para o táxi. Tá 3304. Nível 150, chama o centro Recife, frequência 1260, até 1288, boa viagem. 0, 8, autorizado a linha decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. Autorizado a elemento decolagem 1-0, da 3-8-5-9. Transporte. Faremos. Altímetro no 0, 1 no 7. Cap 050 no 0 no 7 com 1983. Controle Salvador, bom dia, tá 3859 no perfil da Arbor, passa 1600. 3859, contato radar sobre a nível 360, perfil Arbor. Perfil 360 autorizado, 3859. Para o táxi, eu tá 3304. 122 é o POB. Autonomia de 4h30, alterna com 5. V17, táxi à direita, ponto de espera. Vai chamar a torre 1826, eu tá 3304-1. Uma boa tarde. Bom dia. Série 2733, autorizada a linha decolada 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-4-9. Ok, então série 2733, vive a linha decolar, da intervenção, da pista 1-0, então série 2733. Na escuta, 9131, sim. 3190, coisa 3191, no chama até nível 3110, passa nível 160, chama agora o centro Recife, frequência 12685, até 12545, boa viagem. Subindo até o 3110, chamada Recife agora 12085, até 12545, obrigado, bom trabalho. 304. Lateral, ponto de espera.